46 da Arma Cristã, é o meu céu. Abra sua Arma Cristã número 346 e louvemos ao Senhor. Que alegria agora é meu céu, por Jesus rasgou o sagrado véu. A condenação não mais temerei, e meu Redentor sempre louvarei. Lá no céu eu descansarei com Jesus, o nosso Rei. Venha a Deus, ó pecador, pois no céu espera como amor. Pelo mundo eu solitário andei, fora de Sodoma seu avistei, pois a